E estamos de volta, ouvintes, depois destes três temas. Há 20 anos que te cantam. Há 20 anos que te canto, aliás. Gostaram? Há mais música para ouvir nesta edição. Desde logo, José Cid com um grande, grande amor. Depois outra música que também participou em festivais. Bem bom, das Doce. E, por fim, Marco Paulo com Anitta. Esta música não sei se participou ou não, creio que não. Mas foi, sem dúvida, um grande sucesso da música portuguesa. Na altura, o Marco Paulo ainda se gravava singles, não discos. Discos só mesmo na década de 80. Esta música ainda é anos 70, portanto, estão a ver já como é que era a vida do cantor Marco Paulo. Tantos anos que se passaram e ainda bem que continua junto de nós. Vamos à música. José Cid com um grande, grande amor. Boa noite. Este amor não tem grades, fronteiras, barreiras, muro em Berlim. É um mar, é um rio, é uma fonte que nasce dentro de mim. É o grito do meu universo, das estrelas para onde eu regresso, onde sempre esta música. Este amor é um pássaro livre voando no céu azul, que compôs a mais bela canção deste mundo, de norte a sul. E as palavras que uso em refrão fazem parte da mesma canção que ecoa, ecoa as galáxias da minha ilusão. Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. Verdade, ilusão, primavera, canção, Anitta. Anitta. O mundo ri quando fala de si. Mal ou bem. É linda de blue jeans e blusão de cetim, Anitta. Doce tormento, de cabelos ao vento, mais livre que ninguém. Tanto aprendeu nos livros que já leu e até na própria vida. Faz amizades, não escolhe idades, mas anda sempre só. Oh, oh, oh, oh. É linda de blue jeans e blusão de cetim. Tormento, de cabelos ao vento, mais livre que ninguém. Não namoros, não tem. Perde o tempo a estudar. Tantos lhe querem bem. Tem mais em que pensar. Quando vai dançar, a gente tem de olhar. Gosto ver sorriso a condizer também. De copo na mão, consumo de limão, Anitta. Ali no bar, nem quero acreditar que espera por alguém. Tanto aprendeu nos livros que já leu e até na própria vida. Sempre sou. Oh, oh, oh, oh. É linda de blue jeans e blusão de cetim, Anitta. Doce tormento, de cabelos ao vento, mais livre que ninguém. Cá estamos depois de Anitta, música de Marco Paulo. Seguimos agora com a música dos Genier, ano de 1986, música Dunas. Adelaide Ferreira, do mesmo ano e do álbum Coquerando, traz-nos papel principal. Foi o início de uma grande carreira da cantora, que já tinha começado no fundo há 6 anos antes. Até já tinha ganho um festival RTP da Canção em 1985, mas este álbum, que foi o primeiro, foi o lançamento da cantora para o sucesso que conhece hoje. Ficamos também com um brilhozinho nos olhos, música de Sérgio Godinho. E ouvir estas músicas, não é para menos. Saudades, saudades, saudades. Bons tempos da música portuguesa. Ainda hoje lá vão vendo alguns artistas que nos dão alma à nossa alma portuguesa. Vamos à música. Adelaide Ferreira, aliás, GNR com Dunas, no nosso Nostalgia, Som e Magia, para 15 de junho de 2014. Boa noite.

o português Eduardo Nascimento, embora se hoje não era português, mas naquela altura ainda era, Eduardo Nascimento com O Vento Mudou, de 1967, e por fim, A Pedra que Caiu, a versão do cantor Tony de Matos. É com ela, com esta música, que fizemos a edição de hoje do nosso Nostalgia Sem Magia. E já sabem então que há mais no próximo dia 29. Dia 22 não, porque entraremos estar em paragem nos próximos dias 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27. Ou seja, de 19 a 27 de junho não há emissões no Canal 1 nem na Antena Best. Apenas a Antena Live entrará no momento, seguem a sua normalidade. Fique bem ouvinte, bom dia para si ou boa noite, como preferir. E bom domingo na companhia do Canal 1. Já de seguida, Jonatas de Moraes traz-lhe isso. De volta para o sucesso. Fique bem ouvinte, bom dia para si e até ao próximo dia 29 de maio, de junho, aliás. Até lá. Senhor, a teus pés eu confesso. Senhor, meu amor maltratei. Senhor, se perdão aqui peço, não mereço. Senhor, meu amor desprezei e pequei. Perdão, no entanto eu imploro. Senhor, tu que és a redenção, eu sei que a perdi e que a adoro, e eu choro, Senhor, ao rogar teu perdão. Senhor, eu confesso o prejúrio de tantas promessas. Senhor, eu errei, mas na vida encontrei a lição. Senhor, eu te imploro, Senhor, ó meu Deus, não te esqueças da minha oração. Senhor, ó bondade infinita, dai-me o seu perdão. Amor, por amor na vida jamais encontrarás. É tarde, caminho pela vida, perdido na dor. Senhor, este amor é mais puro que a joia mais rara, o mais puro amor. Senhor, se o amor é castigo, perdão, meu Senhor. Mas é teu.